Jerry Smith. Tô aí, me Thiago. Desse jeitinho. Perdi no jogo que aceitei jogar. Nem por um segundo eu me arrependo. Sei muito bem que cê só queria brincar com o meu sentimento. Mas fazer o quê? Se eu já rodei, rodei. E nesse mundo só você amei, é. Até encontrei outros amores, mas sabe como é? Eu gosto de você, né? Foda-se. Tô louco pra tirar umas férias desse meu perfil durão. Passar uma temporada aí no seu colchão. Entrei no jogo, eu caí na dança. O seu amor me fez virar criança. Agora como é que faz? Insistir na gente é andar pra trás. Mas recair é tão gostoso. E vamos se pegar de novo. E agora como é que faz? Insistir na gente é andar pra trás. Mas recair é tão gostoso. E vamos se pegar de novo. Vamos se pegar de novo. Tentar, até tentei te esquecer, mas vacilei. Até encontrei outros amores, mas sabe como é? Eu gosto de você, né? Foda-se. Tô louco pra tirar umas férias desse meu perfil durão. Passar uma temporada aí no seu colchão. Entrei no jogo, eu caí na dança. O seu amor me fez virar criança. E agora como é que faz? Insistir na gente é andar pra trás. Mas se cair é tão gostoso. Vamos se pegar de novo. E agora como é que faz? Insistindo a gente é andar pra trás. Mas se cair é tão gostoso. Vamos se pegar de novo. E vamos se pegar de novo. Bom. Valeu.